aos pais, e a paz é a graça que queriam nos avós, e a voz de sua graça queria ser ouvida e absorvida. Mães das seguintes gerações.